Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do programa Escolhes Tu ou... Escolho eu! Comigo tenho o ilustre convidado de hoje, Nuno Miguel. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, consulta o local onde se encontra. Eu não percebi que tu disseste antes Nuno Miguel, mas sabem. O ilustre convidado que é? Sei lá. Ah, está bem, por si, tu também não sabias o que é que estavas a dizer. Ora bom, para variar aqui o bêbado iniciou, hã? Depois a gente ouve no replay. O bêbado Rebelo iniciou a emissão, acho que é 125, deve ser. Se não for whatever! Escolhes tu ou escolho eu neste sábado, que dia hoje? 20 de abril de 2013. O penúltimo na Antena Web. Em abril? Não, em abril não. No tanto não, porque vai no canal 1. Ah, pois, está bem. Já, meu, está a ver. Entendi, depois da Freaks. Ora! Neste sábado, nesta semana marcada pelo regresso aos ataques em provas desportivas, 41 anos depois dos Jogos Olímpicos de 72 em Munique, na Alemanha, nos Estados Unidos da América, em Boston, alguns atletas estavam a acabar a maratona ainda 4 horas depois de ter iniciado e explodiram duas bombas. Que dizem isso, Carlos Bonaparte? É o fim do mundo? Nunca estamos em paz? Digo que fazerem disto uma piada chamada Matarona é uma Boston do caraças. Mais um comentário do Oscar Beba do Rabelo, é o Kamala. Kamala. Ou como dizia ontem, é uma Boston de piada sem graça nenhuma. Isto foi do Brasil. Ah, que a vida é uma soda e a culpa é do Fócrates. É verdade. Estamos aqui para iniciar mais uma emissão que vai ter 6 músicas. Por ser o penúltimo programa na Antena Web antes de mudarmos para o canal 1, decidimos abrir uma exceção e vamos ouvir 6 músicas. É porque das outras vezes foi só meia dúzia. Exatamente. E o Carlos Bonaparte vai fazer o seu resumo da semana para ficar todo contente. Ora, o meu resumo da semana é que agora há coisas que agora são diferentes, não é? Que agora a vida é uma coda e a culpa é do foelho. Estás a ver? Não. Começamos por aí. Não estou a ver, não. Eu também não, sou joguinho. Pronto, ora bem, vamos lá à reflexão da semana. Foi uma semana engraçada. Porque... O que é que foi assim da semana? Hoje estamos a 20, não é? 13 a 20, está bem. Só para fazer assim as contas, estás a ver? Para o que é que é deixar de parte, o que é de incluir e dar o ênfase. Estás a ver? O ênfase ao fazer e tudo mais. Pronto. Ora bem, dizia eu que foi assim uma semana engraçada. Foi uma semana... em que ficou confirmada, e na Rádio Antena Web foi um grande momento, porque ficou confirmado o quarto canal, é verdade, não é brincadeira. Quarto canal, por exemplo, festa. O Antena Live, para os amigos Antena Live. Só para os amigos. Isso estava fechado, nem sequer tinha dado conta. Só para os amigos. Exatamente. É o Antena Live, ficou confirmado. E depois acho que foi muito giro, porque eu estive a conversar com um venezuelano, porque é esta empresa da Venezuela. E pronto, foi uma conversa muito giro e tal. E sabes, foi uma semana em que, sei lá, isto deu para pensar em tanta coisa. Deu para pensar na vida, deu para pensar, sei lá. Mas acho que, eu já não sei se esta semana, mas acho que foi esta semana que me veio à cabeça uma frase do estilo: a vida é uma coisa extraordinária porque transforma um corpo inanimado em algo imprevisível. Contei-te disso? Não. O que eu falei aqui nisso? Não. Então, que foi esta semana. Foi uma frase que me veio assim à mente. Mas outra vez. A vida é uma coisa extraordinária porque transforma um corpo inanimado em algo imprevisível. Quem disse? Fui eu. A esta hora já está tudo num livro das forças a escrever esta frase. Ah, olhem esta frase que eu inventei. Não, mas fui eu. Está aqui, registado, está aqui, é? Um direito de autor. Está aqui, ó. Atenção. Copyright Carlos Bonaparte. Vês? Copyright, estás a ver? Copyright, estás a ver? Vêm todos atrás de mim. Ah, é minha! Copyright. Inspirei-vos. Foi uma semana assim. Deu para pensar em muita coisa, deu para. Para sentir também muita coisa, porque foi, apesar de tudo, uma semana também. Sabes que. Eu vou ter que recordar esta semana. Eu entro às 7 da manhã no trabalho, terça-feira, e saio às 9:30 da manhã, quarta-feira, de trabalho. Que boa da freak. Depois eu adormeço tarde. Adormeço às 9:30 e tal, acordo às 6, trabalho até às. Até às 10 também. Mas ia já com pausas, pronto. Sim, quarta-feira não houve pausas, foi sempre a dar, terça para quarta. Quarta para quinta é que já houve pausas. Foi dada então a tal confirmação do quarto canal, etc. Pronto. E almoçar e jantar é quando calha, não há horas, não, também. É assim, claro que no caso de terça e quarta parei para jantar, para almoçar, para lanchar. Mas só foi isso. Não, isso tu. Se caixa até às 7:30 da manhã, ou 9:30. 7:30. 9:30. 9:30. E depois foste dormir. Sim. E depois quando é que almoçaste? Não, quando acordei comi cereais, às 6 da tarde. Está bem, pronto. É isso. É assim. É a vida, é assim, vamos lá ver uma coisa. Isto há alturas de exceção, não é? Não, acho que faz bem. Há alturas de exceção. E portanto. Para comer nunca há exceção. Come-se. Ah, não, isso é assim, eu comi. E bebe-se. Eu comi, deve ser que é verdade. Eu almocei para aí à 1 da tarde, jantei para aí às 9 da noite, ou assim, e cheguei às 4 da manhã. Uhum. Ou 5, pronto. Continuei a comer, percebes? É aquela base. A comer, mano. A comer. Ah. Não, foi uma semana, de facto, que deu. Porque pela primeira vez eu cansei. Eu fiquei cansado de trabalhar. Foi bom. Foi uma coisa gira. Pronto. E foi assim a minha semana. E então, vamos ao Herman. Vamos ao Herman. Está bem. Vamos ao Herman. Ora bem, música de hoje. Capuchinho Rodrigues Monteiro. História do Capuchinho Rodrigues Monteiro. Não diz nada, assim. História do Capuchinho Rodrigues Monteiro, não disse nada de jeito. Uhum. É uma música é como ficou marcada. A música é a personagem vá, a pessoa que a canta, que é uma autêntica personagem, por isso é que eu disse personagem. É o personagem ou a personagem? O personagem. A personagem tanto faz. Dá para as duas. Eu estive a ver no outro dia, porque também tive essa dúvida. Já tenho essa dúvida há muito tempo, mas no outro dia lembrei-me de consultar. Pronto. Ora bem. Escolhi esta música porque, primeiro, este senhor que para mim é um colosso do humor em Portugal, porque, digamos, é um bocado, ele em termos de humor, em termos, não em termos de género, mas em termos de dimensão, eu acho que se pode comparar a Raul Solnado, porque faziam coisas diferentes, mas alcançaram um estatuto enorme. Se bem que uma diferença é que o Raul Solnado tanto parece aparecer como desapareceu, em termos de apogeu. O Hermano José, não, o Hermano José foi para aí desde os anos 80 até 2000. Depois, basicamente, saiu da RTP e, como raramente acontece, estragou-se. Depois voltou um bocado às origens, só que, claro, agora a preocupação das pessoas já é outra, já passaram 11 anos, isto porque ele voltou à RTP Crítica em 2011. 10. Pronto, mas eu também acho que ele também saiu em 99, portanto vá, pronto, 10, 11 anos depois. Claro que já muita coisa tinha mudado, a imagem do Herman já tinha sido, inclusive, metida em escândalos de pedofilia, embora rapidamente se foi retirada, mas como é lógico, foi mais uma chadada na reputação. Não, e claro, foi. Mas para mim marcou-me muito. Eu lembro-me de estar na Associação Recreativa de Canidelo, no piso meio, porque aquilo não é bem um, tem umas escadinhas, é quase que o meio, não é bem um. Onde tem, não sei se sabes onde está a ARC, não? Não sei se está a ARC, a Associação Recreativa de Canidelo, já? Já está. Se já visitaste? Oh, tantas vezes. Pronto, aquilo tem basicamente uma. Agora não sei como é que aquilo está, mas aquilo basicamente tinha uma. Já estive lá no palco como teatro e como música. Aquilo tinha lá basicamente uma. Uma salinha de jogos, que era, digamos, a última televisão. Pronto. E anterior, não tinha televisão, não sei o quê. Ele ainda está de lá muito tranquilamente a assistir ao tal canal. Ah, canal! Que imagino que já fosse uma reposição, porque o tal canal que eu vi era de 91. 83! É uma reposição. Pronto, é uma reposição. Porque aquilo que eu vi. Agora não dar o Hermanias. Pronto, aquilo que eu vi era de 91, ou o que era. Aquilo que considera ser uma reposição. De certeza que não era o Armanias, que em 91 dava o Armanias, não é? Não, eu lembro, porque eu lembro da entrada, não sei, que é o tal canal. É o tal canal. O tal canal. Eu gosto a tua voz, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. E depois lembro de uma coisa que já não sei se era... Eu lembro de ter ouvido isto numa tarde lá no... Agora, mas eu não sei se era... No canal 1, mas eu não sei se era... O tal canal ou não. O que era aquela coisa do Serafim Saudade? Já vi. Acho que foi criado mesmo no tal canal. Ah, então, pronto, então cá está. Então só podia mesmo ser o tal canal. Porque eu lembro de ter ouvido isso... Mas não apareceu só no tal canal, pois foi aparecendo, mas... Mas acho que surgiu no tal canal. Ah, acho. Pronto. Antes do europeu. E basicamente é aquela coisa. Ele marcou-me de uma maneira... marcou a minha infância de uma maneira muito bonita, porque... Pronto. Há uma altura ainda bem que eu também tenho uma cassete de rádio, uma cassete de rádio, de áudio, com 6 músicas. E uma delas, a terceira do lado A, era o Beijinho, a canção do Beijinho, do Herman José. Ai, rapariga, que só ias disparar de ti. Tanta neira, que partia tanta neira, não chegou sem alicates. Mas tu não sabes que isto de dar o beijinho é um costumadinho. Mas quem disse que lá do beijinho tinha de casar comigo. Mas isto já passou aqui também. Talvez. Canção do Beijinho. Sim, mas acabou agora de passar, se me passar. Não, e foi e esta música, essa depois assim, havia uma coisa que eu não sei descrever, que ele era uma dimensão brutal para mim, que era o Parabéns. Era o Parabéns, era o Roda da Sorte com o Ruto Rita. Era... Lembro inclusive de uma coisa muito gira, que era, sabes quando os programas acabam mais, às vezes acabam mais cedo? Porque estes programas tu nunca podes propriamente controlar... quando são em direto, não é? Nunca podes controlar exatamente o que vai acontecer, porque se a pessoa responde certo, muitas vezes o programa acaba mais cedo, ou as pessoas, não é? Então, não sei o que acontecia. Eles puseram uma imagenzinha com umas letras a subir, não sei se era da programação, se o que era, porque o programa tinha acabado mais cedo, do Roda da Sorte. Então, antes de passarem os publicitários, passaram aquela... E eles faziam isso às vezes. Não sei se te lembras disso. Não. Eu da Roda Sorte só me lembro de ele destruir as coisas todas no último programa. Ah, pois. Isso eu também me lembro. Nem sei porque é que ele fez isso. É, para o espetáculo. Porque... porque eu lembro de ele ter feito isso. Mas... Não, é. E tenho... Por acaso gosto muito... Sabes que inclusive havia uma peça... Eu vou falar nisto porque a mim toca-me essa peça em particular... E foi uma atuação pública, portanto, não, nem sequer foi algo que eu tenha participado. Há uma coletividade, não vou dizer aqui o nome da coletividade, mas eles tinham uma peça que era, acho que se chamava A Baixinha. Ou o personagem principal era A Baixinha. Se não era para o personagem na peça, era para mim. E eu lembro que uma vez, sem querer, até acabei por desgravar parte dessa peça, que foi gravada em vídeo, acabei por desgravar uma parte dessa peça, para gravar uma coisa do Herman José, que basicamente aquilo que era só chuva, era as palavras dele intercortadas, porque aquilo, como é que eu posso dizer? Uhum. Basicamente tinha... Eu ali onde morava, no bairro de Cabaco, não apanhava nada, só apanhava RTP1 e mal. Agora, naquele caso, era naquela parte em que eu apanhava mal, porque aquilo não tinha nada gravado. Só tinha... E entre esse... tinha as palavras dele. Pronto. Enfim. Assim? Continua. Pronto. E basicamente é... Pronto. Foi uma personagem que marcou por inúmeros motivos. Há uma altura, já em 2005, em que eu tenho acesso aos compartilhadores de músicas. E baixo... Uma, porque na altura este, até havia o servidor de Tejo Içado. Que ia dizer Sede Itajo. Tejo Içado. E havia muita música portuguesa num compartilhador que eu não tenho por nenhum em dizer, que se chamava Embu. E então, e ainda existe, o Emule ainda existe. E tá, dá para ter lá coisas e continuar a ser utilizado. Mas menos, todavia. E o... E portanto, esse compartilhador, eu na altura baixei muita música de lá. E não sabia como é que se baixava... Portanto, discografias, nem álbuns, só baixava músicas. E baixei esta música, que até vinha com som de vinil e tudo. Vinha com... Vinha com um som captado de uma aparelhagem meio fuleira. E depois vinha com aquele som daqueles batata frita, sabes? Sim. Bom, mas lá foi alguém que digitalizou e colocou. E eu adorava aquela música. Eu gostava muito daquela música. E entretanto, surgiu a possibilidade de ter o tema, mas normal, sem ser com esses ruídos, etc. E sabes aquela coisa do eu gosto? É, mas duvidão. Mas sabia melhor com as batatas fritas. Aquela coisa, do disco antigo do... Aquela ligeira balançar do disco, sabes? Sim. Não sei explicar, mas aquilo... Pronto, mas de todas formas, é que nós aqui vamos ouvir como é lógico, é uma versão mais... É a versão normal. E é do... Retirado do Hermanias, ou não? Não, é do disco. É do disco. Que é uma coisa que o Herman fazia e continua a fazer. Para além de... Pronto, para além de fazer humor, canta. Né? E toca? Sim, e toca também. E bem? E atenção que alguns dos temas não têm nada a ver com humor. A cor do teu batom... Não é a cor do teu batom, é a cor do teu batom. É a cor do teu batom. Como é que ele faz aquela coisa? Parece que está a respirar. O teu batom tem neste tom do tênis. E há outros temas que se tornaram, que não são propriamente de humor, embora são de humor, mas não, pronto, sei lá. O de ser Watson? O... Ai, já passou aqui, até agora esqueci-me do nome. Saca-saca-rolhas. Olha o garro. Ou seja, são coisas que apesar de terem humor, são construídas de princípio a fim, não são só para ter piadas e... Sei lá, eu, o Senhor Feliz e o Senhor Contente, que já vimos aqui a versão do Senhor Infeliz e o Senhor Descontente, aí com o Nicolau Brenner, quer dizer, é aquela base. O Nicolau Brenner, que foi ele até que apostou no Hermano José. Bom, isto tudo para dizer que vamos ouvir uma música de um nome que para mim é muito especial. Sem dúvida. Para mim mesmo muito especial. E por isso mesmo, apresento-vos, para quem ainda não conhece, a versão original, porque ele fez uma versão depois recente. Mas eu vou trazer aqui a versão original. Do Herman José, que canta Capuchinho Rodrigues Monteiro. A história do Capuchinho. Isso. A história do Capuchinho Rodrigues Monteiro. Na sexta-feira, 13 de janeiro, o Capuchinho Rodrigues Monteiro vai à casinha da sua avózinha com leite e mel dentro da cestinha. Chega à floresta, apanha uma flor, fuma o cigarro e liga o transistor. Ouve os rugidos do noticiário e vê que o mundo está todo ao contrário. Leva o almoço à vozinha Maria, que mora longe dali. A velha teve uma paralisia, vai pô-la lá fazer xixi. A mãe disse ao jovem, antes de partir: meu capuchinho, tu tens que lá ir. Mas tem cuidado, não subas a voz, que anda nos bosques a loba feroz. Vai pela sombra da banda de cá e não te aventures pelos maus caminhos. Olha que a loba é má, muito má, é uma bicha que come os meninos. Leva o almoço à vozinha, Maria, que mora longe dali. A velha teve uma paralisia, vai por lá fazer xixi. O capuchinho desobedeceu, todo traquinas pelos bosques se meteu. Armou aos cucos, correu veloz e deu de trombas com a loba feroz. A loba diz: capuchinho repagão, ai que emoção, aonde vais com o cavatinho na mão todo gentil? Ai, fica aqui que estou louca, louca, louca de paixão. Vamos os dois fazer a lua de mel para o meu cubile. Para o meu cubile. Ai, capuchinho, que destino atroz, casou há dias com a loba feroz. Por causa disso ficou a vozinha sem a merenda e toda mijadinha. Lá, lá, lá. Depois do Herman José, seguir-se-á outra voz masculina. Mas não sem antes, Carlos Bonaparte, de te contar que ontem à noite, já há uns tempos tinha estado no programa, elas tinham estado no programa do Alvin, Edi de Alvin, e eu estive no 5 para a meia-noite com o Nilton, e ao lado do Tordo, o Tordo filho, o escritor, João Tordo. E estiveram lá a Joana Dias e a Sandra Duarte Tavares, as meninas do Pontapés na Gramática. Rubrica da Antena 3, que já passou o livro e tudo. E mesmo no final, acho que foi a última dúvida, colocaram que foi lá o Betão brasileiro, lá, o diretor dos programas, o assistente, que pôs a dúvida sobre o dar-te a mim, o dar-te a mim, dar-te a ti, o deixe-me a mim, aquilo que já falámos aqui. E a Sandra Duarte Tavares, senhora professora da Faculdade de Português ou qualquer coisa, diz que não é uma incorreção. Afinal, o Carlos Bonaparte, de todas as vezes tem dito, afinal não está incorreto. E eu, se estivesse lá, o João Touro disse, ele estava lá, obviamente que ele escreve, também se interessa por estes pormenores, e perguntou-me, então, mas isso não é uma repetição, não é um pelionagem, como é que diz? Pelionagem. Se dou-te, dá-te a ti. E ela, não é uma incorreção, é um reforço. Eu, se estivesse lá, então, se eu já digo, eu dou-te, para que é que vou dizer o a ti? Aí eu dou-te a mim. Se estivesse lá, perguntava logo. Mas eu só estava com pressa, que o tempo estava a acabar. Mas disse a Sandra Duarte Tavares que não é uma incorreção, Carlos Bonaparte. Podes-me dar um soco. Sabes o que é que eu estive a ver antes de ir para aqui? Chama-se um loto. O Raikkonen's quarto nos treinos e o Grosjean sexto. Sim, o Alonso mais rápido. E a seguir o Vettel e o Max Weber. Ontem o Nilton disse ao João Touro, sabes quem foi das primeiras pessoas, isto há 4 ou 5 anos, que me deixou muitos elogios sobre as tuas obras escritas? A Bárbara Guimarães. E eu, grande coisa. Bom, eu se fosse lá, dizia logo, que é que a minha elogio? Bom, eu até dizia, ela também lê. Ih, essa aqui era forte, a Oscar. Ou então, portanto, ela sabe ler. aposto que depois disto nunca vou ter emprego nesse ciclo, garantidamente. É, pois, até parece que ias ter. Não. Ora bom, esta semana eu ouvi uma música que gostava de escolher hoje, mas não há nenhuma que corresponda. Vou escolher outra, que também tem a ver com... Brincaste para a semana. Com dois... Não, para a semana já tenho 3 músicas. Sim, não sabes, mas já te enviei. Tu és burro, mas pronto. Ainda não vi. Tenho nada ocupado. A minha vida não é... Ah, coitadinho. A minha vida não é fazer nada. Bom. No sábado, portanto, há 7 dias, porque uma semana tem 7 dias, e não tenho 8, fui pela primeira vez à Casa da Música, no Puerto. Caraca! Lá dentro. Já tinha estado precisamente na inauguração daqui um, mas houve concerto cá fora, justo depois da Pés e de Pluto, acho eu. mas lá dentro nunca tinha estado. Numa inauguração que, diga-se, foi no dia 16 de Abril de 2005, fez agora 8 anos. É verdade. De um edifício. Como é que tu achas? Porque eu acompanhei de perto essa situação. Foi? Eu estive lá. No meu, assim, não acompanhei numa frafata logo, mas acompanhei depois quando estava dando as notícias. Aliás, explica-me uma coisa. Aquilo foi uma inauguração ou uma reinauguração? Inauguração. E estava na verdade que a música, que a casa da música já existia antes de 2005. Mas és burro. Fechou e depois voltou a abrir. Tinha essa ideia. Uma inauguração, diga-se, de um espaço em 2005, que seria uma das componentes do Porto 2001, Capital Europeia da Cultura. Portanto, ainda foi a tempo, 4 anos depois da Capital Europeia da Cultura. Ah, então era isso. Então devia ter existido antes e não existia, já percebi. Já devia ter sido no Porto 2001, por isso devia ter sido inaugurado em 2000, não assim, mas está bem. A verdade é que fui lá pela primeira vez e aquela sala enorme, sala Giuseppe Vigiuccia, tem nome italiano, é sala 1, pronto, mais facilmente. Uhum. Fui assistir ao concerto de música clássica ao estilo italiano, com um maestro finlandês, mas a maior parte dos músicos eram... Não era isso. Não havia vozes. A maior parte dos músicos era português. Ora lá! É a mesma orquestra da Casa da Música do Coisa do Porto. Percebeste? Já, percebi. E então, aquela sala lá dentro... uma grandeza daquelas coisas. Estás a ver aquelas coisas? Sim, aquelas coisas. Já, tipo, já. Só comparadas... com o que se vê na televisão, assim, a grandes salas de Europa, de Paris, Berlim, Londres! Histórico! Ah, não. ou então, as salas de espetáculos na Broadway, em Nova York. Segunda-feira, tive um reencontro, estive a conversar com uma pessoa com quem não falava há quase 4 anos. Senhor? Um amigo meu, diretor de um certo espaço de noticiário das 8. Estive lá com o chefão, lá atualizei uma vida dele, lá atualizei a minha vida. Nos últimos 3 anos. E o Upgrade correu bem? E o quem? O Upgrade. O Upgrade, pois. O quarto de Bonaparte hoje está bêbado e coisa. Falta meio de leite. É isso. E então, a gente falou. Porque combinamos já e vamos ter também novo encontro em breve, talvez em maio, talvez. Tem que ser em maio, porque em junho ele vai partir para Londres. Nova York. Não, por acaso, há outra que vai partir para Londres. New York. Esta é a música que vamos ouvir. Estivemos a falar como é as prioridades, como não é e tal. Ele já escreveu um livro chamado Encontro-me em Nova York. Publicado em 2011, acho eu, ou 12. Isso para desviar olhares, hein? Porque quem foi procurar para Nova York não encontrou por lá. Fui contigo a Nova York, não sei o que, mas não o encontrei por lá. Sim. Ele disse... Coitadinho. Ele... Falta meio de leite, já te disse. Ele comentou comigo que tinha 3 sonhos, já há muito tempo, que era um era ser jornalista, o segundo era... escrever um livro, e o terceiro era viver em Nova York. Ora bom, aos 20 e tal anos já cumpriu 2 deles, já vai cumprir o terceiro daqui a 2 meses. Não é bom? É uma trilogia de sonhos e já até era cumprido. Eu por acaso sonhos tenho mais até. Eu hoje tive um muito engraçado. Pronto, que eu te vi. Ah, sério, depois na próxima intervenção conto. E então, ele falou e depois eu pus-me a pensar nos meus sonhos, meus objetivos assim mais altos, que ainda não comprei, nunca se sabe. Viraram uma cara ao contrário. Mas fico contente quando amigos meus cumprem sonhos e ainda tão cedo. E ele disse uma frase que me ficou. Ele disse, eu vou já para Nova York. E ele disse, pá, eu tenho que ir já porque daqui a 2 ou 3 anos ou 5 eu já não ia. O que me deixou pensar, quando as pessoas têm objetivos, não se pensa, daqui a 2 ou 3 anos vou fazer. Não, faço já, vou tentar já. E é algo que mexeu com a minha mente, com a minha postura, os meus sentimentos, pensamentos. Ainda por cima, em semana de férias, mais facilmente se pensa nas prioridades e objetivos de cada um. Ora bom, sendo uma pessoa que eu não é venero, mas respeito muito, das melhores amigos que já tive, das melhores pessoas que já encontrei na vida... Falamos disso na segunda-feira e passado umas horas houve o que houve em Boston, que também é da costa leste dos Estados Unidos da América. E é por esse sentido que eu ir para os Estados Unidos é um bocado à distância. Além das próprias pessoas em si, o povo em geral. O povo em geral que não me agrada, mas pronto, cada um tem os seus gostos. Há quem goste de mim, há quem não gosta, há quem goste do Oscar e há quem não goste. Azar dos outros. Quem é que não gosta de mim, carago? Já na boca. Bom. Já para não ter nas trombas. Sim. Vamos ouvir. Vamos ouvir uma música que foi lançada 21 de junho de 1977. Antiga, 1977, na altura pela Liza Minnelli, do álbum New York, New York. A música chama-se Team from New York, New York, embora seja mais conhecida como New York, New York. Mas o Team from New York, New York, foi tornado muito famoso, ainda hoje é associado quase de imediato a Frank Sinatra. Um senhor que eu tenho a impressão que nunca passou aqui uma música cantada por ele. Porquê é que eu me lembrei dele? Porque o Herman José, o estilo dele é muito... Ele próprio já imitou o Frank Sinatra e disse que gostava muito de cantar as músicas de Frank Sinatra, que até o conheceu pessoalmente. E a orquestra que eu ouvi na versão Hermanias, também não é muito diferente da que ouvimos agora, fez-me lembrar o Frank Sinatra em palco com a orquestra por trás. Do álbum Trilogy. Ora, falei em trilogia, falei há bocado na trilogia dos sonhos do homem de Nova York. O passado, que será? O Não É o Passado. Ai, tu conheces isso? Eu conheço. É o nome de um livro da coisa. Então eu entrevistei. Ah, pois foi. Do trilogia. Da trilogia Passado, Presente e Futuro. Trilogy Past, Present, Future. É o nome. Olha, tem. O álbum tem a ver também com a conversa que estava a ter. O álbum chama-se Trilogy Past, Present, Future. E o single retirado foi gravado em 69 e lançado em 1980. Cantado pelo Frank Sinatra. Team from New York, New York, start spreading. Música que os ouvintes não conhecem, certamente nunca ouviram. Portanto, aqui em estreia mundial, nos cortes do escolho eu. O Carlos Moura Parque já se foi embora, virou costas e chateou-se, foi sempre. Bem. Obrigado por vir à corta, tadinho! A canção número 2 tem como título Team from New York, New York. O intérprete é Frank Sinatra e vamos ouvir daqui a 2 segundos, pode ser? Afinal, não pode ser. Obrigada, agora já pode ser. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York. A city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York. Never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little It's up to you, New York. Estimados ouvintes, depois deste espaço musical intitulado New York, Team from New York, New York, a música de Frank Sinatra. Ora, depois de Frank Sinatra, com todo o respeito, Frank Sinatra. Ah, Nova York é também a cidade da minha equipa favorita de beisebol, New York Yankees. Podes falar. Para mim é também. Não conheço nenhuma para pode ser a que eu quiser. Quase. Não, mas é verdade. Voltando, esta semana, já disse, esta semana foi muito cheia. Foi mesmo muito cheia. Foi uma semana de trabalho, foi uma semana de... E agora é assim, há uma coisa que eu... Agora falando em objetivos, há uma coisa que eu tenho que dizer. Que é um orgulho do caralho, hein? Isto está à porta, hein? Sim, para ti também. Ora, que é... Acho que eu tenho navegado naquilo que a gente tem feito. Desde 2010. Porque há um programinha que se vai chamar Estamos Feitos. E eu tenho visto assim umas coisas. Isso é plágio do Feitos ao Bife? Não. É plágio. Porque Estamos Feitos é mesmo programas que já estão feitos. Estamos Feitos é programas que já estão mesmo feitos. Feitos ao Bife, coisa. Já deve ter acabado, não? Ou ainda não? Não, ainda logo à noite vai dar, acho eu. Eu nunca vi aquilo, mas vejo na programação. Pronto. E então, falando disso, objetivos, há duas coisas. Primeiro, é um orgulho olhar para trás e ver as coisas que aconteceram e que já fizemos, etc. E agora tenho visto isso com outra perspectiva, porque com outra calma, porque tem que ser as coisas têm que ser vistas com calma e ao mesmo tempo com alguma pressa, porque há muito trabalho para fazer ainda. E depois há aquela base do... Com calma e com muita pressa. É. Olha sobre o BioWare, mas logo à noite. Aquela parte dos objetivos, não é? Quando é para fazer farsa e pronto. Não é? Para não deixar adiar. Se fosse daqui a dois anos. O que é que aconteceu com a Antena Live? Precisamente isso. Não é? A Antena Live aconteceu precisamente nisso. Que é, se agora tenho essa possibilidade, se posso e não coloco nada em risco por causa disso, porque é que não vou fazer? Porque é que não vamos partir com este quarto canal? Penso que nem sequer colocar em risco os outros três. Tanto se alguma vez as coisas não correm bem, acho pronto, tudo bem, mas... porquê não tentar? Porquê não pensar que vai correr bem? Não é? Mas porquê? E é uma coisa que eu acho muito... sei lá... Eu tenho muitas críticas aos alemães, mas uma coisa que eu gosto nos alemães é isso mesmo, não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. E é por isso que eles também são tão empreendedores e vão tanto atrás dos objetivos deles e tudo mais. E eu também vou atrás dos meus objetivos. E há alguns portugueses que são assim, né? Por isso é que vão lá para fora. E há alguns portugueses que são assim. Eu, por acaso, gosto mesmo muito dessa coisa do... Epá, é para seguir, não é... Ai, vou pensar bem, porque... Claro que há que pensar minimamente, não é? Mas não é ficar a pensar e tanto já enredados por redundância cíclica. Já não acontece nada. Já ficas ali só a passear naquilo que já pensaste e não vais a lado nenhum. E depois quando decides, já passou a oportunidade. Ah, isso é uma perda de tempo. E não é só oportunidade, depois... Tu queres naquele momento e sentes que estás com vontade e energia para ir para lá, para fazer alguma coisa, e se calhar daqui a dois anos vais ter a oportunidade mesmo, mas já não sentes a mesma motivação e energia exatamente. Para partir, exatamente. Para iniciar. É, isso é. Sabes... Mas depois também ficas sempre naquele dilema. Tens algo seguro, sabes que não escapa, e depois... partes para uma aventura que não sabes... Sabes que é aquilo que queres mais do que aquilo que tens atualmente, mas não sabes se vai dar certo. Ou seja, tens dois lados. Uma coisa que tu estás satisfeito e que está seguro. Quer dizer, nunca... A não ser o António já é seguro, nada está completamente seguro na vida. Mas, em teoria, está seguro e estás satisfeito. E a outra que estarias muito satisfeito era mesmo aquilo que tu querias, mas não é certo. Está longe de ser certo. E ficas ali a meio... Daí, muitas vezes, as indecisões para não se partir para outro. Eu não tenho especificamente nada seguro. Uma coisa que eu tenho segura comigo. Mas esta filosofia que eu adoto. Uma coisa que eu tenho segura, que é a única coisa que eu tenho segura, entre aspas, é a vida. Só que essa, se eu for para a China, vai comigo. Portanto, não deixo nada de seguro para trás. Porque é assim, eu hoje estou numa empresa que. Hoje o mundo anda tão rápido que tu não tens nada de seguro. O que é aparentemente uma empresa que vende bem, amanhã pode fechar as portas por falta de vendas. E isso já aconteceu. Não é? Nós vemos que. Eu lembro de uma coisa muito gira que foi no dia 15 de outubro de 2012. Li uma notícia que falava da empresa que basicamente comunicou no mesmo dia à comunicação social e no mesmo dia aos funcionários que eles são despedidos. Não é criticar, é apenas dizer que não há nada especificamente seguro. E não só em Portugal, nós vemos em vários países, e até mesmo nos países, repara, mesmo nos países que estão a avançar, como China, como Angola, há empresas que fecham, há negócios que não resultam bem, há falcatrueiros que se aproveitam. Falcatrueiros? Sim. Que categoria? Há falcatrueiros que se aproveitam para lucrar, não é? Ou seja, há pessoas com más intenções. E claro, com más intenções só colhem depois má fruta, não é? Porque a empresa fecha, a empresa não vende, porque desviam dinheiro e depois a empresa não rende. Pronto, é aquela basket. Continua a haver. Não há nada de seguro. Não é? Sei lá. Eu acho que nós devemos realmente isso, arriscar. Pensar primeiro, como é lógico, um bocado. Mas não demais. Não é? A vida, até porque a vida é uma coisa que passa tão rápida. Repara, nós não há pouco tempo estávamos a comemorar a passagem de ano. Ora, onde é que já vamos? A 20 de Abril. Quase a acabar o quarto mês. A vida passa tão depressa. Quase a fazer 4 anos, ontem não era. 4 anos anteriormente, não, mas olha, quero fazer 4 anos desde as minhas descobertas que originaram depois a rádio. Está bem, está bem, pronto. É verdade. Mas quase a fazer 2 anos de coisa. 20 de junho. É, isso é. Quase a fazer 2 anos. 20 de Abril e 20 de junho. Estás a ver como eu sei? Sim, senhor, nos bem informado. 20 anos. 2 anos. Ah, quase a fazer 20 anos de antena peça, viste? Ora, nós daqui a 20 anos. Já não sei qual é a resposta desta música, mas está bem. Continua. Queres acabar enchendo? Ah, não. Não, és tu, pá. Ainda nem começaste a falar sobre a música. E isso é pronto. Olha, uma pessoa que não pensou e devia ter pensado era mesmo ele, o Diogo Soares. Veja, se foi ele, o fundo daqueles que arriscou e se deu mal. Não. Porque basicamente ele atirou-se a quem não devia. Não. Até era um homem respeitado e tal, tinha algo seguro. Não sabia que isto ia correr tão bem. tinha uma vida segura, né? E de repente atirou-se a quem não devia e foi morto em praça pública, não sei o quê, e o filho e tal. Bom, foi morto o filho, mas o filho teve que assistir à morte do pai. Aquilo foi uma brutalidade. Bem, eu escolhi a música primeiro porque é de um nome que eu gosto, ou gostava. O último disco fez-me que eu passasse a não gostar. E fomos lá do real, já estou cansado. Não sei o que, não sei o que mais. Ai, quanto pé da idade. Quem me dera ter outros 20 anos. Pronto, estou a falar do Fausto. E o Fausto tem uma música que se chama Romance de Diogo Soares. Ou O Romance de Diogo Soares. É isso, O Romance de Diogo Soares. Eu não sei se essa personagem existiu ou não, presumo que não. Embora a forma como ele relata as coisas é muito curiosa. Mas coisa. E gosto porque é daquelas músicas. Primeiro faz-me ver o processo de Stavros, não sei porquê. Agora deve ser para ver. Deve ser para ver mortos na praça pública, não sei. Depois faz lembrar aquela coisa do medieval, não é? Porque na altura a vida era assim, há uns séculos atrás a vida era assim, assim acontecia. Há um século a vida era assim, acontecia assim. Não é? Pois. Não, um século cá não. Cá não, vais ao Reino Unido no auge, aspas, da época vitoriana, já foi um bocadinho antes. Nem parecia. Foi... Até ao final do século XIX. Sim, até ao final do século XIX. A vida era muito assim. Não é? Esqueças que há um século, para o ano vai fazer um século que começou a Primeira Guerra Mundial. Já. Sim, é verdade. É daquelas... Mas é, para o ano faz o século começou a Primeira Guerra Mundial, não tinha pensado nisso. A quantidade de comentários que vamos ver sobre aquilo. Mas ainda bem. É verdade. Ah, isso é, e já vão mais de 60 da outra guerra, portanto. Estamos bem. Mais de 60? Sim. 42 mil de 45 de 2005. Ah, vai fazer 70. Que acabou. Pois. Falando início. Ah, pois, começou, já fez. Já fez 70. Até 64. 74. É quase a tua idade, não achas uma na tribo? É verdade. Não, é. Sabes? E esta música. Depois há uma coisa que eu gosto nesta música: que apesar de falar de amor, fala de uma vertente diferente. Ai, como eu gosto tanto de ti, é uma proibida. Ai, como eu gosto de ti, que tristeza. Ai, sou português, estou triste. Ah, tiros e bombas e socos nas trombas, nem é que é fixe. Já disse, eu sei meio de leite, cuidado comigo. Pronto. Abaixam os açúcares todos. Os açúcares, os cafeinólicos e não sei o quê. Isto abaixa-me todo. Todo entre aspas, hein? Isto, sei lá. Eu tenho aqui... Não coisa, não pensem que isto... Como é que eu vou dizer? Coisa, estás a ver? Deixa que escolhas aquela música dos 20 Fingers, qualquer coisa pode vir aqui. Hoje que escrevi o texto depois quando tem off. Em off. Que só para deixar assim aquela coisa. Até porque coisa. Escrevi um texto do caraças. Bom, vamos abrir então a música do. O Romance de Diogo Soares. Ah, e esta música já estava para passar para aí desde janeiro, ou dezembro do ano passado. Pois. E finalmente. É uma escolha do Cortes Bonaparte já há muito tempo. E só hoje é que vai passar. Sim, mas pronto, vamos à música e depois continuamos a conversa. Está bem? Não. Vamos à música então. O Romance de Diogo Soares. Intérprete Fausto. Por reverência a Deus que adoras concebido no ventre sem mancha e pecado. Não tomes minha filha, não leves meu tesouro, que eu morro de paixão, que eu morro tão abandonado. Thank you. Ó gentes, saí como raios na ira das chuvas, na ventania do açoite. E o fogo consuma seus últimos dias e lhe despedaça as carnes no meio da noite. Senhor, porque vos batem e porque vos matam medonhos. Pergunto aos meus pecados que eles te dirão, que eu vou já de maneira que tudo me parece um sonho. E foram tantas pedras sobre o padecente que este morreu para mim do rosário dos seus pecados. Insultado na data do ódio dos homens, isto como animal de todos os cães espaimados. As crianças e os moços trouxeram seu corpo sem vida pelas ruas, arrastado pela garganta. E a gente dava esmola, oferecia aos meninos, dava como se fosse uma obra muito pia e santa. Assim terminam os anais do grande general, chamado Galego, o homem dos olhares fatais. Olá! Esta Olá. É a quarta intervenção do 20 de Abril dos Cortes, que escolheu a emissão número 125. 125 não é umas bodas de qualquer coisa, não? É um número assim, coisa. É. 100 mais 25. 25 mais 100. Quando a esperança média de vida for a pai de 170, sim, será. Acho que o casamento mais longo tinha 106 anos. 96 anos, o que é que era? Ontem à noite ficou atualizado e partilhado um documento que tem o histórico deste programa em relação a artistas ou grupos que já passaram aqui. Portanto, quais são os artistas que já foram representados aqui mais vezes, intérpretes do maior número de músicas. Imaginem só que, além dos genéricos de programas, de filmes, de séries, qual é o artista que já foi mais ouvido aqui? Qual será? Será o Kamala? Será o Pierre? Será o Oscarinho ou o Zé Ceguinho? Não, amigos ouvintes. É o Carlos Bonaparte. Já teve aqui 14 músicas. Arregloso! Não, eu vou sem 13. Porque ele senão tens... é um artista. Não, eu não sou um 14... artista. Ai, tu não é. Já estás 27, por isso já estás na idade dos artistas. É verdade. 14 músicas do Carlos Bonaparte que já passaram aqui. Era só uma. Era para ser só uma, dizia ele no dia 12 de março. Só que os homens gostaram. Ah, pois, eu ouvi os pedidos. Graças aos pedidos de muitas famílias, vamos passar aqui mais Carlos Bonaparte. 14 músicas. O Rui Veloso completa o pódio com 13. Quem nunca passou aqui foi Gilberto Gil. Vai passar agora. Já passou o Bebel Gilberto. Bebel. Mas o Gilberto Gil não. Que é um bocado incompreensível. Já tanto elogiei a música que provém do lado do Atlântico, na parte sul. O Gilberto Passos. E o Carlos, já não escolho isso. Passos. É verdade. Nasceu de 26 de junho de 1942, tem 70 anos. Ah, o homem é de Salvador, da Bahia. Então deve conhecer Ilhéus, terra da Gabriela, das meninas, Bataclão. Se bem que ela não nasceu em Ilhéus. Mas Salvador é de lá, da Bahia, lá perto de Ilhéus. Perto, tendo em conta o tamanho do país. Sabes qual é o país? É Brasil. Brasil! Bairro do Tororó. Que nome? Bom, o Gilberto Passos de Moreira cantou várias músicas que são muito conhecidas no Brasil, em Portugal e em outros países, assim, mais ou menos antes de chegar. Ora, bom. Mas há uma que não será muito conhecida, mas conheço eu. Sim, porque eu sou importante. Ah, em, tu és um artista. Em minha casa, quando não estão lá ninguém, sou muito importante. Em que lugar é que está o Nuno? O Nuno aparece logo ali, não sei, já fechei. Mas acho que é para em sexto. Porque eu conheço. Quinto. Ah. À frente da Amanda Rodrigues, é? Numa tabela, há uma tabela em que eu estou por cima da Amanda. Por cima da Amanda. Ora bom. O Gilberto Gil canta uma música que... Como é que eu vos ia dizer? Tem um significado, depois de ler... quer dizer, pelo menos é o significado aparente. Mas quando eu soube do título e quando eu soube da existência desta música, posso-lhe atribuir facilmente outro significado. Que é que nos vai satisfazendo de vez em quando, mesmo sem estar nus. Quer dizer, não é nus, eu e o Carlos. É nus, sim, em geral. Sim. Que é o que nos vai entreter de vez em quando. Não é a parada de nudismo, por exemplo. Hã? Quem vai à parada de nudismo também encontra lá nus. Também nos encontra lá. Nos encontra lá nus. Ora bom. A música, eu gostava de vos dizer quando é que foi o ano do lançamento. Mas deve ter sido para aí num ano antes de 2013, com certeza. Sim. Que diz, faz muito tempo que eu não tomo chuva. Tomo chuva é levar com chuva nas trombas. Faz muito tempo que eu não sei o que é me deixar molhar. Bem molhadinho, molhadinho de chuva. Faz muito tempo que eu não sei o que é pegar um toró. Sabes o que é um toró? É bom. É uma gripe. De estar na chuva quando a chuva cair. De não correr para me abrigar, me cobrir. De ser assim uma limpeza total. De estar na rua e ser um banho. Na rua, um banho. De ser igual quando a gente vai dormir. Que a gente sente alguém acariciar. Depois que passa o furacão, prazer, ficar molhado e ser um sonho. Molhado. Um sonho. Eu vou dormir enxutinho e acordo molhadinho de chuva. Ora bem. A música chama-se Sonho Molhado. Que aqui está a falar de chuva, mas pode ser outras coisas. Pois, eu acho que ele foi muito... Uh-huh. Ele uma conversa com uma jovem. Olha, metido hoje em pardon. Há uns tempos que andam a dizer o molhado em umas conversas muito bonitas e educativas. Ora bem, portanto, e como é esta música, já que estavas aqui ao bocado no, na descrição do romance de Hugo Soares, dar assim um tom mais brejeiro, mais descontraído e divertido à coisa, eu lembrei-me da coisa que fica com um sonho molhado e, mais uma vez, uma música proveniente do Brasil e com um título que me... Que me fez sorrir e que me fez sorrir e depois sorri outra vez. Graças ao sonho molhado que depois cada um pensou que quiser. Não é verdade, Carlos Bonaparte? É verdade. Tu lá sabes o que estás a pensar. Já agora, que falaste nisso, não sabia que ias falar nisso, é que muitos textos que vai fazer parte da nossa base de dados, em que diz que há um programa de terror, da medo, que até faz tremer os cabelos mais curtos. Tem, também cada um pensa o que quiser. Pois. Gilberto Gil vai cantar a melodia intitulada Sonho Molhado e espero que gostem. Se não gostarem, azar o vosso. Esta é a emissão 69. Oh, certeza. Certeza. Certeza. Tu dizes 1, 2, 5. Certeza. Certeza. É. É. E se não for? Passa a ser. Mas agora pode não ser. Passa a ser. Mas isto não é passa a ser, não é? Se eu comandas o nome da música. Sim, senhor, eu sou comando, que somos nós, quem decide por eles sou eu. És quê? Quem? Eles somos nós, quem decide por eles sou eu. E eles são? Ou foram? Ou foram. Então já não são. Mas a música também já não é, foi. Pode não ser. Não, a música é ainda, agora vamos ouvir. Não, a música foi. Não, é. Foi. Vamos escutá-la agora. Foi lançada. Foi lançada. Mas é. E qual é o título? O título está. Então é se segredo. Não sabes? Não, e se fosse segredo? Ou o segredo? Não sabes? Olha se não for. Isso não é. Essa pode senhora, não ser. Chama-se segredo. É. Segredo. Olha se não for. Não é. Chama-se segredo. E se for? Olha se não é. Essa senhora. Pode não ser. É verdade, senhora. E qual é a explicação para tal escolha musical? Singular, Douglas. Ora bem. Vamos por partes. Eu não gosto de ficar pequenino. Sim. Agora vou ficar pequenino. Tenho que subir, porque eu não gosto de ficar pequenino. Faz a impressão de ficar pequenino. Agora já estou normal, talvez. Já está aprendendo. Ora bem. Novamente viajando no meu mundo. Foi encontrar uma música que gosto bastante e que partilho então convosco. A Rádio Antena Web recuperou recentemente uma parte importantíssima do seu arquivo. E uma dessa parte, um dia destes, é de falar nisso num programa, portanto vou falar nisso já hoje. Uma dessas coisas foi os 100 CDs dos clássicos da Renascença. Renascença. E... Rádio Renascença. Milhões de ouvidos à escuta. Não consigo que eu sei de Mara Mauara ou logo como é que se chama. Continua. E então, digamos que... Eu fiquei muito contente quando se recuperou este arquivo dos 100 discos. E entretanto, pronto, e porque esta música é retirada de um desses discos, dedicada aos mini stars, porque era, também havia lá homens, rapazes, não? Indecisos. Não, eram rapazes. Invertidos. Há recentemente encontrei uma pessoa, já falei aqui na semana passada, que encontrei e ela disse: estás um homem! Eu sempre fui um homem, só que não era mais pequeno. Pronto. E digamos que esta, para que dizer, esta música reporta várias coisas. Primeiro, é o tempo em que eu ouvia não as mini-stars ou os mini-stars, mas sim os Onda Shock. Escolhi esta música porque é agradável deixar-me surpreender. Porque digamos que já eu sempre conheci esta música. Voltamos ao tempo das chicotadas. A Jesus Cristo. Quantas é que vão? São 37, não é? Já 36, 39. digamos que... Como é que eu ia dizer? Esta música... Sabes? Várias coisas. Primeiro, é como disse, eu tenho que ver com o vídeo do Onda Shock. E afinal havia outro grupo antecessor a este, que era os Ministars. Ah, isso é antes do Onda Shock. É. As coisas que tu sabes. O que eu aprendo agora contigo, acho que cara. Pois, esta música faz-me lembrar de uma outra do grupo de baile. Patchouli. Exatamente. Uou, em que diz estas as miúdas das escolas secundárias. Essas miúdas das escolas secundárias já fumam ganza na paragem do elétrico. Era isso? É, mais aquela parte do cheirando a leite, não sei o quê. O que é um suquete? Não me lembro. E um suquete, não sei o quê. Mas não devia ser uma coisa muito bonita, não. Eles tinham lá umas coisas assim um bocadinho atrevidotas. Mas pronto. As miúdas das escolas secundárias cheirando a leite ou fumam ganza, sabe, para serem maiores, eu não sei o que mais. E ao mesmo tempo, depois esta música das mini-stars, ou dos mini-stars, na altura em que ela diz: já não me damos há 3 dias, já me deu 3 beijos, é um ver se tavias. Estava aqui que eu fui para rimar, mas mesmo assim, não deixa de ser curioso numa coisa. Para com o outro. Então, Não vês o Miguel Araújo? Não gostas do noticiário da manhã? Não vês as notícias? Ele não, era mesmo para rimar com o irmão aqui e entrar a seguir. Sim. Não, mas assim, esta parte também tem isto muito curioso, já lá vou. E hoje de manhã ocorreu-me uma coisa, um pensamento que foi. Bom, eu não faço atenção que isto não tem nada a ver comigo. Mas tem a ver com a generalidade que é. Hoje em dia, ou melhor, o namorado antigamente é o ser irmãos hoje em dia. Ou seja, aquela coisa do oh mano, estás fixe, aquela coisa do sei lá. Tu não tens no Facebook, mas quem vai ao Facebook vê lá. Sei lá, imagina. Rita Amarelo, imagina. Eu não conheço ninguém com este nome, mas imagina, pronto. Rita Amarelo. Que, tem lá o pai, tem lá a mãe. Há quem entra, tem lá a morada completa. Pois queixam-se. E fotografias dos bebés e dizer, vou levar agora o meu filho ao infantário tal. Pois é. Assim. Pronto. E depois é aquela base do... E depois os miúdos e as miúdas têm lá o nome dos pais e das mães e não sei o quê e tal. E depois têm lá irmãos. A, B, C, D, F, G, K, P, N. Ou seja, tem pai 10 irmãos. Não tem nada. Se calhar até são filhos únicos. Ou pronto, lá tem um ou dois irmãos. Que nem estão no Facebook. Porque os outros 10 são os manos, não é? São os amigos muito próximos. Em que a gente pode confiar eternamente que acaba amanhã. Não é? E o que é que é o... Portanto, o que é precisamente essa coisa do manos? São os amigos que, claro, são com as amigas, não é? Ah, nós somos irmãos, temos muita confiança com o outro, cumprimentam-se com um beijo na boca. E, basicamente, eu hoje de manhã não sei o que é que me ocorreu a pensar que isto... Ah, que engraçado. Os namorados da há 40 anos atrás eram mais ou menos como os manos de agora. Pronto. E depois lembro desta música, eu até acho que foi nesse seguimento de ter pensado no programa dos Cortes que eu escrevi. Porque depois há aquela música, esta música do Já Não Me Lembro Há 3 Dias, ele deu-me, já me deu 3 beijos ao ver se te havias. Depois há uma coisa que eu acho muito engraçada, que eu não sei que idade é que esta miúda teria. Mas a voz desta miúda, a voz, a pronunciação não. Mas a voz dela dá uma ideia que ela devia ter pai 9, 10 anos. A pronunciação dava-lhe pai 12 ou 13. A sibilância e a forma como pronuncia as palavras, já direitinho e tudo mais. E eu realmente eu fico parvo, porque 20 anos depois, ou ali há 30 anos depois, 30? 20 e tal. Pronto, sim, quase 30. Há uma coisa. Estas miúdas, eu já vejo algumas delas. Está bem que também fazem coisas bonitas. A Jéssica Ângelo, com 9 anos, cantava como alguns adultos gostariam de cantar, sem exagero. Um exagero é... Até Celine Dion gostava de cantar como a Jéssica Ângelo. Mas sem exagero, é muitos adultos gostavam de cantar como ela. E alguns deles na área da música, e continuam a não ser exagero. Mas pronto. E então, digamos que, passando também àquela coisa, que é, eles hoje evoluem uma velocidade assustadora. Esta semana tivemos aqui um pequeno, entre aspas, desaguisado com uma membro do grupo, que entanto saiu do grupo Antena Web, porque andava a publicar participação de uma miúda de 9 anos no Facebook. Explica-me como é que uma miúda de 9 anos pode estar no Facebook e participar em concurso, etc. E a miúda, e tal, já passou a terceira fase e tal, só tens que pôr gosto na publicação e gosto na página. Já foi comunicado que esse tipo de publicações não é permitido, pela viralidade com que isso se alcançou. E a senhora responde, chateada, que só estava a publicar o passatempo da filha. E eu fiquei... Ah, então a mãe alinha nisto. Pronto. A miúda com 9 anos, é? Do Funchal, portanto. Nem é assim um grande centro urbano como é Lisboa, ou como Paris, ou Londres, ou sei lá. Pronto. É da Madeira. Não é? E eu fico parvo. Tipo, onde é que nós vamos? Há 30 anos, já no 3 meses de um vez sabias. Agora, passar 30 anos. Ei, com caraças. Já vou participar em concursos e já... Realmente, há uns 10 anos que eu conheci uma miúda de 9 anos que se apaixonou por mim. Tinha 16 e ela 9. Diz, ah, e tal, eu até... O meu ex-namorado, não sei o quê e tal. Ei, ex-namorado, já tiveste namorado? E eu pergunto, já demos uns beijos e não sei o quê. É lá. Bonito, senhor. Eu fiquei paro. Fiquei só a pensar que ela tem 19 anos. E eu falo com miúdas bem mais novas do que ela. Está bem. Uma menina de 19 anos. Pois tem relações com um rapaz de 16. Ela é criminosa. Ela é. É pedófila. E vai ter um filho desse rapaz de 16. O criminalmente. Ah, malvada. Mas isso é verdade. Aproveitou-se do rapaz. Continuou. Pronto, tudo seria irónico. Mas se fosse ao contrário era, percebes? Mas como não é... Olha, eu fiquei a pensar nisso ontem quando sou dos 16. Não é ele que... Se fosse ao contrário era um problema de conhecer. É. Ah, porque os rapazes para isso são sabidos, estás a ver? Pronto, mas... Mas é aquela base. É verdade que há 3 anos, há 30 anos, talvez. Eu acho que hoje em dia, miúdas de 12, 13, 14 anos, namorarem, etc. Acho que não tem mal nenhum. Ah, namorarem, não é fazer filhos, sabem que já havia antes. Não é fazer filhos, ah, eu namorei, ah. Com quantos é que namoraste este ano? Ah, este ano foi com 20, um pai. Por semana. Este ano foi com 20, não. Que é isso? Que é isso? Eu sou... Isto elas vão dizer, não, eu sou uma gaja que quando gosta, gosta mesmo. Que é isso? Durante 5 minutos. Não é um por semana. Olha, tive o Milcar, por exemplo, entre janeiro e maio. Tive o Fabrício entre janeiro e fevereiro. Tive o Coisinho entre janeiro, 20 e 27 de janeiro. Depois tive mais um para março e abril. Quer dizer, tal ao Milker, coitado, não foi por acaso que escolhi o Milker. Foi passar, vai para rebaixar ao Milker, coitado. Não só rebaixa. Pronto. Digamos que. Pronto, basicamente ela tinha várias ao mesmo tempo. Era mais do que por semana, era mais do que uma semana, mas tinha várias ao mesmo tempo. Pronto, enfim. Eu realmente há coisas que não percebo agora. Sim, e as miúdas de 13 anos, algumas delas têm pais 16. Falar. Eu há uma que me parte todo, sinceramente. Que é uma de 14 anos. Que gere a página da tia. Não vou dizer o que a tia é. Digo depois em off. Não, mas eu conheço a miúda. Ela agora já fez 14 anos. Eu quando conheci ela tinha 13. Mas a miúda. Com uma. Vou chamar de profissionalismo, com uma forma de com sentido de responsabilidade. Ah, bem, é bom, mas assusta a forma como estas pessoas crescem. Sabes que eu acho que estas pessoas crescem de uma maneira que é. Vai tudo muito bem, vai tudo muito depressa, mas vai depressa, mas vai bem. No dia em que um computador avaria, no dia em que o smartphone não pode ser renovado, no dia em que ficamos de cama doentes e não podemos ir para o computador. O cérebro sofre uma parada brusca tão grande que recuperar disso é muito mais difícil. Não é? E aliás, eu próprio sinto isso. Só que a forma como eu cresci permite-me hoje ter outra resistência. Porque eu só tive computador aos meus 16 anos. Eu. Em casa ele chegou antes. A minha irmã teve e... Ah, para casa também não teve muito antes, tive com 15. Pronto, meu irmão, por consequência, teve um aos 13. Mas, de todas as formas, não tem nada a ver com alguns que estão hoje no Facebook aos 7 anos. E os pais concordam, até incentivam. Ah, e para jogar, eles não fazem nada. Está alguém que depois, de repente, se libertam e dizem: oi, eu estava a vigiá-lo. Mas, pronto, vá. Eu não sei de nada, eu sou um burro. Enfim. E continua a ser muito interessante também. Agora, claro, sabe bem. Olha para trás e ver esta e ouvir estas músicas. E às vezes penso. Como é que será que era possível existir umas ondas de choque hoje? Será que era possível existir uns mini stars hoje? Sem ser combatidas da Lady Gaga e Katy Perry, não vejo que fosse possível. E claro, com miúdas, sei lá. mais descascadas que uma castanha acabada de cozer, talvez. E aquelas danças em que os miúdos se fazem a elas, mas sem, é? Tudo com irmãos, é? Tudo com irmãos. Não sei sinceramente para onde é que isto vai. É uma daquelas, é daqueles momentos em que eu me assusto e penso, isto realmente tem... Onde é que nós vemos, não é? Uma das miúdas que eu conheci na internet, não vou falar em idades, só para não dar a cena, não é? Eu conheci muita gente. Conheci dezenas e dezenas de miúdos, entre os 12 e os 16 anos. No verão do ano passado. E a verdade é... E no pós-verão também. E a verdade é que... algumas dessas pessoas, uma das miúdas eu conhecia, que é das mais novas, uma eu conhecia, às 4 e tal da manhã. É férias. Era férias. Mas não deixa de ser uma daquelas coisas... Ok, a miúda era um caso excepcional, que a miúda é muito responsável também. Mas é férias. Um miúdo às 4 da manhã. É férias. Ah, bem. A mim não entra na cabeça. Não entra na cabeça. Sei lá. Porque assim, tudo bem, é férias e há que deixar, porque é férias a seguir, no dia seguinte pode acordar quando quiser. Mas é que há uma coisa mais grave do que isso que as pessoas não percebem. Estes miúdos têm que ser ensinados a saber parar. Eles têm que ser ensinados a cumprir regras para depois, mais tarde, continuar a saberem regrar-se eles próprios. Não é uma questão de poder ou não poder, é uma questão de se habituarem de que a vida tem regras a cumprir. Se tu depois chegas aos 26 anos e queres ser como eu, um desregrado de primeira, tudo bem. És maior idade, já passaste pela experiência de ser regrado, mas a tua vida proporciona-te que não o sejas, ou não te permite que não o sejas até. Agora, quando são miúdos, têm que ter regras. Não é por uma questão de obedecerem, é por uma questão de saberem que é assim que a vida funciona. Não é? E faz-me realmente muita impressão saber que há miúdos. Atenção, porque eu conheci, eu não conheci dos mais novos que por lá andam. Porque nestas conferências, e atenção, porque estas conferências abrangem talvez até mais de 100 miúdos. Há lá alguns de 9 anos e 10 anos. E que também estiverem em conferências anteriores às 3 da manhã. Onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos? São miúdos que, claro, não têm sono. São estimulados constantemente. Não é? São estimulados brutalmente. Pronto, a vida é assim, não é? Anda para a frente. Agora, se os pais não sabem pôr um travão, não é? Eu fico realmente parvo da minha vida. Como é que há miúdos, sei lá, enfim. E depois, claro, gosto destas músicas e, por um lado, faz lembrar a minha adolescência, porque eu, há uns tempos havia uma música que era o Puto Charila, dos Mundo Complexo, ou como é que se chama. E o Puto Charila não tem nada a ver com outra coisa determinada em ilha, ou em ilha, neste caso. E o Puto Charila era um miúdo que jogava bola com os colegas, brincava lá com os carrinhos de rolamento, o que é que eles faziam. Enfim, eu não passei provavelmente por essa fase, mas eu passei pela fase do ok, jogava o computador, mas não era assim tanto. Às vezes podia passar um dia ou outro já com todas horas, mas era raro. Sei lá, eu pronto, o meu caso é diferente, mas os miúdos da minha idade e que viam brincavam uns com os outros, faziam as traquinices deles. Traquinices, não era. Claro que havia sempre alguns comportamentos desviantes, isso sempre houve. Não, é? Não era por acaso que algumas apareciam grávidas de 15 anos nos anos 40, 50 e 60. Não é? Portanto, mas, regra geral, havia um comportamento muito mais, sei lá, não sei, é daquelas coisas, sei lá, eu lembro da minha adolescência, e as até na voz, as miúdas que eu conhecia, de 12, 13, 14 anos, tinham uma voz tão infantil, digamos assim, que nem, entre aspas, me entusiasmava a ouvir, quer dizer, eram miúdas. Então agora, eu ouço estas miúdas de 12, 13, 14 anos e fico naquela, o que é que virá a seguir? eu fico, sei lá, eu não tenho. Quando há uma miúda de 14 anos que me diz que apanhou. Eu não posso dizer a palavra, tem quatro letras antes feia. Que apanhou a bedeira. Que chegou às 6 da manhã e não sei o quê. Ah! E estávamos vários na conferência, não é? E diz o. Ah, e também apanhei a minha primeira no ano passado. Ele tinha 15 anos. Então não te contei de uma de 12 anos lá para os Alentejos. Saiu de casa num fim de semana para ir perder a sua funurice. Para ir para a cama com o rapaz. Nós duas. E andou fora o fim de semana. Coisa bonita. Pronto. É assim. Há sempre um bocadinho de comportamentos desviantes. Mas eu acho que hoje em dia as coisas estão desta forma porque muitos pais cultivam isso. E não é aquela coisa do ah, o pai não tem tempo para vigiar. Eu até posso concordar com isso. Mas ter eu como duro até aceito agora ter acesso à internet aos 8 anos de idade. Aos 7 anos de idade, como eu conheci alguns casos. Próximos a mim, alguns até. 7 anos de idade na internet. É, isso é por seu jeito. Não é educar, isso é por seu jeito. Isto para dizer que as mini-stars, ou os mini-stars... O grupo mini-stars. Sim, eu adorava ter conhecido estes miúdos. Porque eram miúdos no real sentido da palavra. Com este traquinice deles. Eu lembro-me de uma coisa que era. Os miúdos que... Isto aqui é uma coisa, até acaba por ser uma coisa boa, mas pronto. Que vem das coisas más, porque nem tudo é mau. Que é, eu lembro na altura, de uma vez na turma musical de Santa Marinha, em que eu conhecia os miúdos da dança, e os miúdos da dança, todos eles, 10, 11, 12 anos, rodearam-me. Porque, ei, como é que é não ver? E tu não vês? E como é que é assim? E eles não percebiam, com 11 anos, o que é que era não ver. Hoje em dia, meninos de 11, 12 anos acham isso perfeitamente normal. Não ver. Ah, tá. Eu até gostava de viver nesta altura. Porque eu vivendo nesta altura, eu quase certeza que não era discriminado como fui há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Porque... Mas é natural. Eu lembro de ter uma cena muito gira, uma rapariga chamada Sara. Também dos seus 12 anos. Que eu pensei que tinha pai 15. Cá está, pela avó. Pensei que tinha pai 15 anos. E eu não via, não é? Continuam a ver, desde ser. E estava cá em cima a tocar acordeão e tal, não sei o quê. Ela, pronto, cumprimentou-me educadamente, disse-me olá, tudo bem. Chegou cá em baixo, eu sei que tinha um. Estava a comer alguma coisa e sei que tinha um coisinho com um guardanapos à minha beira. E ela chega muito naturalmente e diz-me: posso? Podes. Não sei como, ela já sabia, ou melhor, eu já sabia o que é que ela ia fazer. Mas ela, ou seja, ela manteve a educação do estilo, olha, posso? Podia pensar, ele não vê o que é que eu estou a fazer, nem sequer vê que eu estou aqui, não é? Não, ela perguntou, posso? Tiraram uma coisinha, um guardanapo de papel. Não disse o que era, mas eu percebi o que é que era. Posso? Assim, o quê? Não, ela disse, posso? Podes, à vontade. E ela tirou, e eu fiquei na boa. E depois eu até vim a pensar, ui, o que é que se passou aqui? Isto não era suposto ser assim? Ah, então de que idade é que a Sara tem? Eu sei, ah, então tem 12 anos. Eu, ah, tem 12 anos. Então, isto foi bem há 3 anos. Tem 12 anos? Como é que ela tem 12 anos? Porque nasceu há 12 anos. Foi a resposta que me deram. Então porque nasceu há 12 anos. E eu, pois não, é verdade. Eu fiquei tão bem, para aí o meu cérebro parou. Foi assim uma pancada. Assim. Ok, nesse caso é bom. É bom que as pessoas tenham conhecimento. Agora a verdade é esta. É uma das poucas coisas boas. Porque tu tens conhecimento de tudo isso e muito mais. O maior site, não sei se é o maior, que eu saiba é o único, que eu conheço é o único. Um site pornográfico, de vídeos pornográficos, tipo YouTube, mas só vídeos pornográficos, eu conheci-o por vários miúdos de 15 anos, que acharam estranho como é que eu não conhecia o site, eles já o conheciam há tanto tempo. Mas claro, eu tinha de saber. Okay. Eles já o conheciam há tanto tempo. Para que eu sei que ele tem coisas fixe? Por acaso eu não ia enfrentar? Não queria, mas obrigado. Entrar na conversa tipo que não havia. depois se quiseres, já conto também. Óbvio. Não, não é preciso. Não é contar. Não. Olha, não queres introduzir a música que já mais de 25 minutos? Está bem. Vamos ouvir os Ministars. A música chama-se É Segredo. Ah, aliás, chama-se Segredo. Então como é que é? Não é assim? Chama-se não Segredo. Ser. Não, é não Segredo. Segredo. Porque ela basicamente tem um namorado, mas não quer contar a ninguém. E o namorado tem um nome muito giro. Que é o Kiki. Asdrubal. É quem? Não, é o Kiki. Se fosse hoje... Não, se fosse hoje, diziam que ela era aficionada. Há uns anos atrás, não havia essa preocupação. As pessoas chamavam-lhe Kiki e estava feito. Pronto. E acho bem. Não sei porquê, mas eu associo o Kiki a Tiago. Não sei porquê, mas pronto, tá. Eu gosto muito dele e ele assim, assim. E elas contentavam-se com isso. Pronto. Se eu disser que sim, ele me diz que não. Vamos ter uma casa com 7 assoalhadas, não sei o quê e tal, e com 3 gatos e não sei quantos filhos, e não sei o quê. Com uma televisão em cada quarto. Na altura era uma coisa rara, hoje em dia é quase que obrigatório. Mas na altura era uma coisa rara ter televisão em... Hoje não, porque já é tempo de crise. Mas até há pouco tempo ter televisão no quarto era quase que obrigatório. Agora, quer dizer, no quarto, na sala, na cozinha, pronto. Agora não, agora... E há uns anos atrás também não era assim tanto... Não era assim tão fácil ter uma televisão como agora. Portanto. Enfim. Bom, vamos ouvir uma música então. Chama-se... Segredo. E é dos Ministars. Vamos à música então. Tenho um segredo, mas não vou contar. É segredo. E não insistam, pois não quero falar. É segredo. Você gostava, mas não vai. Aconteceu. Eu tenho um namorado chamado Kiki. E gosto muito dele e ele assim, assim. Já saímos juntos vapas e 3 dias. Já me dei 3 beijos, é um mês de avias. É meu, é só meu. Foi uma coisa que me aconteceu. Aconteceu. É meu, é só meu. Foi uma coisa que me aconteceu. Como resposta à melodia que acabamos de escutar, eu iria escolher uma até da Sugar Babes. Mas, que era o que eu tinha pensado em casa. Mas alterei a minha postura, a minha escolha, a minha decisão, a minha personalidade, a minha tudo. Não, tudo não. Mas alterei a minha decisão devido à história, à explicação dada pelo Oscar. Caralhinho. Calala! Não, deixa eu bater na barriga, morra mal. Há uma música que diz assim. Eu vou, a música é americana. Estados Unidos, América. Cantada em inglês, mas eu vou traduzindo o que diz. Miúda estúpida. Miúdas estúpidas. Talvez, se eu agir deste modo, aquele rapaz vai-me ligar de volta. Que miúda exibida. Eu não quero ser uma garota estúpida. Isso é da Pink. Como é que sabes? Oh, é minha. Vamos até um salão chique. Encontrámo-las lá. Estão a rir alto para que toda a gente olhe para elas. Estão a procurar um ricaço lá à volta para pagar o champanhe. What happened to the dreams of a gun president? She dancing in the video next to 50 Cent. A drive on bags of 2 or 3. With a 860 dog and a tuny winny tees. O que é que eu disse? O que é que aconteceu aos sonhos de uma rapariga que queria ser presidente? Sabem onde é que elas estão agora? Estão a dançar num videoclip à beira do 50 Cent. Andam em bandos de duas ou três com os seus cachorrinhos, com os seus cãezinhos fofinhos e as suas camisetas minúsculas. Para onde é que foram as pessoas inteligentes? Onde é que elas podem estar? Talvez se eu agir assim, aquele rapaz vai-me ligar de volta, mando os meus cabelos loiros para trás, levanto o meu sutiã assim, desta forma, sempre assim. E a doença está a crescer, é epidémica, e receio que não haja uma cura. O mundo acredita nisso. E eu estou a ficar maluco. Não aguento mais, maluca. Eu não aguento mais. Estou tão feliz que nunca me adaptarei. Eu nunca serei assim. São garotas com ambição que são excluídas. É o que eu quero ver. São desastres por todo o lado. O mundo desesperado. A única preocupação delas é... Será que eles vão para a cama com o meu cabelo assim? Ai, meu Deus, gente. Eu comi mais de 300 calorias. Isso não foi nada sexy. Não. Podes me emprestar isso. Entretanto, há um vómito. E eu vou ser magra. Que vomita que é para ser. Bom. Eu gosto disso. Faça do seu jeito. Gatinho, ó meu querido. Você vai transar comigo. Vai para a cama comigo. Uma garota de sorte empurra. Bem, o resto não vou traduzir. Como é que eu conheci esta música? Chama-se Stupid Girls. É cantada pela Pink. E como é que eu conheci isto? Por causa dos reclames da VH1, que já não mudou para aí há 3 anos. É, por acaso mudaram, eles acrescentaram música. Pronto, não mudaram. Acrescentaram, porque os outros continuam. Sim. Que é esta que é o We Don't Know Judas, We Don't Know Judas. Oh, this is anybody. It's all my name. É uma do Lenny Kravitz e do Mike Shanks. I don't got a phone in your name to come on. That's the word. Oh, and your song. Way now, and now. All I wanna be now. E depois aqui é esta de... E aparece esta também pelo meio. What happened to the girls on the night? Aparece. They sit in the video next to 50 Cent. E foi aí que eu ouvi aquele bocado e percebi logo pelo videoclip também. Esta Pink não é nada politicamente correta. Ainda bem. E vi logo que havia ali uma crítica às meninas. Fui procurar e encontrei Stupid Girls, cantada pela Alessia Beth Moore. É o nome dela, sabias? Mais bonito que Pink. Também acho. E na por cima Pink, ela começou com o cabelo cor-de-rosa e agora já há muito tempo que não tem cabelo cor-de-rosa. Pink é cor-de-rosa, sabias? Eu sei. Eu sabia. Foi por causa da Pink Pantera. Nascida 8 de setembro de 1979, tem 33 anos, nos Estados Unidos da América. Não tem 33 anos lá, tem 33 anos em todo o mundo, mas... Nasceu nos Estados Unidos da América, Alice Beth Moore, a Pink. Que pronto, eu já fiz aqui a tradução de grande parte da letra e... Há muitas vezes, tu escolheste uma boa altura para estar os 27 minutos a falar sobre a juventude. Porque é um dia depois de mais uns momentos bonitos com uma jovem. Primeiro a casar. Já não basta ter ontem ter estado a pensar nisso e hoje vem para aqui ainda mais falar também da juventude. Há raparigas e rapazes com pouca idade, mas com boa cabeça e boas posturas e que deviam ser exemplos para mais velhos. Mas o problema é que a percentagem dos que não são assim parece-me cada vez maior. Eu não sou como o Carlos, ai, para onde é que isto vai? Ai, que chama desgraça. A gente lida com o que eles estão à volta, porque não sabemos como é que é todo o mundo, todo o país. Mas parece-me... Pois, o problema é que eu lido com muita gente de vários pontos do país e do mundo. Mas é muita gente. Sabes que é muita gente? É nem 1% dos jovens do país. Como é que tu sabes? Parece-me que a percentagem de juventude que... Mas lá está, ainda esta semana estive a falar sobre isto. Não foi meu, foi ontem mesmo. Mas já foi esta semana. Ontem foi esta semana. É um rapaz, uma rapariga, é quase sempre mesmo com companhias desviantes para um meio, com desvios para um meio, através de amigos, colegas, é quase, quase sempre aquilo que os pais lhe ensinam a ser. Por isso, eles são assim, é porque saem o pai ou a mãe, ou os dois, ou porque os pais deixam ser assim. E não estou a dizer que a culpa também não passa por eles, mas também passa, também, sobretudo, pelos mais velhos. Quando há boa educação, eu quase, quase, quase todos os jovens que conheci, aquilo que eles são, pois quando conheci os pais, pronto, ou a mãe ou o pai, eram assim. Na parte positiva, conheci muitos da parte positiva. Agora estava a falar de uma delas. E então, bem dos pais, passa para os filhos, e essa coisa das stupid girls, das raparigas estúpidas, porque tu estavas a falar de uma coisa que é aquela coisa do ai, para onde é que nós vamos, para onde é que isto vai? Se elas agora aos 12, 13 são assim, quando tiverem 20, duvido que sejam melhores. E aos 20, se calhar já têm dois filhos. E os filhos vão ser iguais ou piores. Isto é, eu faço a associação aos Super Dragões, que é claro que mais conhecida temos aqui perto. Começam cada vez mais novos. Andam na primária e já andam nos Super Dragões. E aprendem muita coisa boa lá. Sabes que aquilo é uma escola de vida, não é? Sim, sim, sim. Tem aulas todos os dias de como bater e andar na droga. E é um ciclo que, bem, não sei, é como a Pink diz. As raparigas que antes tinham aqueles sonhos de... Não é preciso ser presidente, mas pronto, ter uma carreira de topo. Não, repara, assim. E agora não. Repara uma coisa. Acho que não há grande dúvida sobre isso, que é a percentagem de pessoas com cabeça está, isso é 100%. Está a diminuir. A percentagem de pessoas que realmente utilizam cabeça para alguma coisa benéfica está a diminuir. E não é questão de ser pessimista. Não sei se é assim. Se calhar é mais difícil de encontrá-los, mas não sei se está a diminuir. Porque tem menos visibilidade. Se calhar é mais isso. Olha que não. Mas não sei. Não. É só opiniões, perspectivas, deduções. Eu acho que... Porque assim... tu vês... Como é que é te explicar? Tu vês... hoje em dia eu até acho que é mais fácil. Porque tu vês nomes como Birdie e não sei o quê. Que violência. Tu vês aí. O teu bichinho estava nas orelhas, coitadinho. Tu vês aí nomes como Bird e não sei o quê. E algumas cantoras que até começam já bastante jovens. Cantoras, ou seja, pessoas que querem cantar. Ora, a Willow Smith, por exemplo. E basicamente. Pronto, a Willow Smith não é um bom exemplo. Mas, pronto, vá, é melhor assim. Há muitos casos assim. Ou seja, é verdade que há. Pessoas boas, e há muitas pessoas que utilizam a cabeça para coisas boas, não é? Mas a verdade também é que, digamos que a bola de neve, a outra bola de neve, a maior, a mais rápida, vai colhendo mais coisas, a mais volumosa, não vai colher esta, porque esta tem um ímã que afasta, que se afasta da outra bola, ou seja, as duas não se vão absorver uma à outra. A questão é... por um lado... Porque assim, eu não me preocupo... Eu não me preocupo exatamente o mal do mundo. O que me preocupa mais é que depois consequências é que isto pode ter para a maior parte da população. Não é? Porque nós vivemos hoje num ritmo. Repara. Te lembras quando é que saiu o Windows... O Windows 95 saiu em 95. Lembras quando é que foi o Windows seguinte? 98, não. Exatamente. Depois foi milénio, não sei o que mais. XP. Pronto. Hoje em dia, já é quase impensável tu não teres um Windows por ano. Repara. O Windows 7 saiu em 2009. Ok, houve melhorias, não sei o que mais. Mas depois, em 2011 surgiu o Windows 8. Em 2012 surgiu um Windows 8 melhorado. Agora para 2013 já anda por aí o Windows Blue. Quer dizer, basicamente, tu já, ou seja, já há algumas tablets da Apple e não sei o quê, que duram, têm um tempo médio de vida de 10, 12 meses. Portanto, estes miúdos tomaram conta da indústria, digamos assim, desta indústria, porque são eles a maior procura, não é? Isto vai ter que parar um dia. É? Isto vai ter que parar um dia. Parar no sentido de abrandar. Não é? Nós não teremos este ritmo alucinante de ter, por exemplo, dois Windows por ano. É impossível de aguentar. Não é? Nós vamos ter aqui um impacto tão grande. Isto vai ser uma crise tão grande. Quando, assim, quando essas roupas pequeninas deixarem de ser moda, não é? Vamos ter, pronto. Quando já não se vende tanta coisa por ano, em termos de produtos informáticos, etc. Vai ser tudo uma crise existencial e económica, mas mais até existencial, que é aquela que me preocupa mais. Que eu não sei onde é que nós vamos parar, não? A música, que foi o primeiro single do quarto álbum de estúdio da Pink, intitulado I'm Not That, tem uma imagem muito sugestiva na capa do single. Estás a ver ali ela ali deitada com pouca roupa. Ah, sim, senhor. Estás a ver? Criou alguma polémica, sobretudo a parte do vídeo. Na Polónia, por exemplo, o vídeo foi retirado. A sua paródia, as suas críticas e as suas, o seu conteúdo, lá está, que eu disse há bocado. Não agradou a todos e pronto, esta é a música que vai fechar um programa durante o qual se escutou, além destes dois parolos, as melodias Herman José, História do Capuchinho, Quantos Rodrigues Monteiro, Frank Sinatra, Team from New York, New York, Fausto, Romance de, ou O Romance de Diogo Soares, Gilberto Gil, Sonho Molhado, Mini Stars, Segredo, Pink, Stupid Girls. Para a semana cá estaremos na emissão 126. Esta música foi nomeada para os Grammys para melhor performance, melhor desempenho vocal feminino no pop, no coisa pop, mas não ganhou. Até me admira ninguém dizer que ela ganhou o prémio de Stupid Girl. Foi o seu single com maior sucesso desde 2002 com Just Like a Pill. Lançado no início de 2006. Essa música de dedo muito perigoso. O vídeo estreou. Pior, chamou Falling to Pieces. O vídeo estreou no Total Request Live da MTV nos Estados Unidos da América, o TRL, no dia 31 de janeiro de 2006. É com isto que me vou embora, já me despedi, até para a semana. Já temos rapazes estúpidos todas as semanas. Velhotes estúpidos. Yeah. Agora ficaremos com as raparigas estúpidas. Boa noite, boa semana. Essa música nunca foi escutada nos intervalos de 21 anos, por isso ouço. Stupid girls, stupid girls, stupid girls. Flipping my blonde hair back, push up my bra like that. Shut my brain.